Yeah. Yeah. Fuck this effect. Everybody Kenny. Doing it now. Get to the fucking beat. Hey. Yeah. Yeah. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. Hey. Hey. Hey. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Hey. Hey. Yeah. Hey. Hey. Yeah. Hey. Yeah. Porque eu já te expliquei, ei, não fui eu que te explanei, ei, mas na sua cara eu dei. Morro no peito do só, mano, você é o pior, de você eu tenho dó, vou te transformar em pó. Morro no peito do só, mano, você é o pior, de você eu tenho dó, vou te transformar em pó. Não me pergunte o que eu sei, ei, porque eu já te expliquei, ei, não fui eu que te explanei, ei, mas na sua cara eu dei. Mano, você é o pior, de você eu tenho dó, vou te transformar em pó. Mano, você é o pior, de você eu tenho dó, vou te transformar em pó.